vi a lavadeira pedindo sol e o lavrador pra chover. Os dois com a mesma razão, todos precisam viver. Os dois com a mesma razão, todos precisam viver. Eu vi a lavadeira pedindo sol e o lavrador pra chover. Os dois com a mesma razão, todos precisam viver. Os dois com a mesma razão, todos precisam viver. Você ouviu o lavrador com o joelho no chão, o pranto banhando o rosto, seu filho pedindo pão, o gado todo morrendo, lama virando no torrão, dizendo: Deus poderoso, faça chover no sertão. Dizendo: Deus poderoso, faça chover no sertão. Nessa hora eu queria ter força e ter poder pra acabar com a miséria, fazer no sertão chover. Sei que vão me censurar, mas vem na imaginação. Nem todos são filhos de Deus, o Deus não tem coração. Nem todos são filhos de Deus, o Deus não tem coração. Eu vi a lavadeira pedindo sol e o lavrador pra chover. Os dois com a mesma razão, todos precisam viver. Os dois com a mesma razão, todos precisam viver. Depois vi a lavadeira soluçando a reclamar: 10 dias que não faz sol pra minha roupa secar. Se não entrego a roupa toda, doutor não vai me pagar. Se amanhã não fizer sol, ai meu Deus, o que será? Se amanhã não fizer sol, ai meu Deus, o que será? Aí eu vi que Deus é toda a perfeição. O que eu pensei ainda há pouco, agora peço perdão. Só uma força divina contorna a situação. Um povo querendo inverno, outro querendo verão.